na casa. Projeto Blá Blá Blá, FA Music. Participação, Jorlan Lopes. É, eu vou chegando, só soltando a voz. Pode chegar aqui no rolê, é nóis. Juntando os panos, mano, as minas, junto com Deus que ilumina a passarela. É, eu vou pegando o boot mais feroz. Na camiseta estampa dos heróis. Já se foram, mas voltaram os moleques. Se orgulharam, se favela, favela. Bulé de lado, nos olhos colado. Em frente ao espelho jogando perfume. Mal encarado, sem passo errado. Jeito malandro que é de costume. Aumenta o volume que é rap no sangue. É DTPK, estampa do vale. Camisa camas e ligeiro no bang. Swing no pé, que é pra quem é. Favela é comum. Ray-Ban, relógio de prata, corrente de ouro e guia de Ogum. Onde ter dinheiro te faz ter várias mina mais. Ter um rolê sincero, um amor verdadeiro te faz ter a mina. Alucina, ter os pano louco, mas não é errado. Acha que isso é mais que os outros é que é errado. Ostenta isso errado. Morrer por isso errado. Ainda pagar os mano flagrar e a rua catar. Coitado. Então tome cuidado com o que você vê. Você pode mudar o mundo, mas não deixa o mundo mudar você. É nóis. Então que seja melhoras, mas não abusa. Cabeça erguida e alma limpa vale mais que o que cê usa. Seja isso, seja aquilo, se encaixa em um padrão. Vista isso, vista aquilo, só porque dizem que é bom. Que é da hora, tá na roda dos amigos na escola. Todo mundo tá usando só porque agora é moda. Nas ruas de Paris é a última tendência. Na cena da atriz, produtos em evidência. Estimulam o ato de consumo irracional, causado pelo fato de quem quer ser igual ao ator global, ao novo ídolo pop e a modelo da revista construída no Photoshop. Ibope, pra mídia que está te hipnotizando. Stop, vamos acordar do sonho americano. Ditam na televisão a tendência do verão. Te seduzem com propagandas que vendem ilusão. De ser o que não se é, de ter o que não se tem. De enxergar o que não existe, de esperar o que não vem. É, eu vou chegando só soltando a voz. Pode chegar aqui no rolê, é nóis. Juntando os panos, mano, as minas, junto com Deus que ilumina a passarela. É, eu vou pegando o boot mais feroz. Na camiseta estampa dos heróis. Já se foram, mas voltaram os moleques. Orgulharam se favela, favela. Camiseta regata, uma calça larga, um boot meio louco. Jaqueta estampada, corrente de prata e não era uma gata. Eu saio num rolê, vou pela rua que é minha passarela. No andar um gingado bem estilo favela. Porque a roupa não te faz, é você quem faz ela. Não ligue se seu pano é feio, se só uma for bela. Se vista como bem entender, seja original. Se sinta bem com você, que flui natural. Não se esconda atrás de marcas ou de vitrines. Viva uma vida real, não um show business. Elegante como um Rincon, largado pique de leve. O que pra você é bom, às vezes pra mim não serve. Modernidade retrô, um museu de novidades. A mídia não falsificou minha originalidade. Idealize, inove, faça o seu próprio estilo. Não ligue pros holofotes, tá no seu olho o brilho. Se Deus ilumina, pode passar, tudo combina, pode ir pau. O meu criador viveu na humildade, morreu por amor. Nem ligou pra qualidade, me espelhando nele, eu também nem ligo. Quando eu morrer, nada levo comigo. Seguindo a postura, isso que importa, rasgou na costura. Tá grande, nós corta, realidade das ruas, ajudou no mundão. Trouxe os problemas, também a solução. Mas pras minas sem noção, que tá de toca no mundão. Vale mais do que cê tem, se é de marca, ela tá bem. Não tá nem ligada, da visão das suas é tirada como errada. Na minha passarela eu visto humildade, e meu pano mais louco é minha dignidade. É, eu vou chegando só soltando a voz. Pode chegar aqui no rolê, é nóis. Juntando os panos, mano, as minas, junto com Deus que ilumina a passarela. É, eu vou pegando o boot mais feroz. Na camiseta estampa dos heróis. Amarillo, MC Lawrence, Tagarela, Jorlan Lopes, Isabela. Favela e a...